remédio puro. Se alimenta por uma sonda, evacua por uma bolsa. Não fala, não enxerga, não ouve. Seu nome é Édipo. Tem quatro cuidadoras, uma por cada turno. Um rei nunca perde o trono. Seu nome é Édipo. Muitos o chamam por Ed. Podia se chamar The End. Vivemos na melhor cidade. Seu nome é Édipo. Passou muitos anos a fio, pensando na sua própria vida. E esse é o seu maior enigma. Seu nome é Édipo. Se alimenta por uma sonda, evacua por uma bolsa. Não fala, não enxerga, não ouve. Seu nome é Édipo. Quatro cuidadoras, uma por cada turno. Um rei nunca perde o trono. Seu nome é Édipo. Muitos o chamam por Ed. Podia se chamar The End. Vivemos na melhor cidade. Seu nome é Édipo. Passou muitos anos a fio, pensando na sua própria vida. E esse é o seu maior enigma. Seu nome é Édipo. Se alimenta por uma sonda, evacua por uma bolsa. Não fala, não enxerga, não ouve.